Falou now recording, então tá gravando agora. Tá. Voltou a luz, porra. E aí tem um gordo deitado no meu pé agora. É, o Kratos tá correndo pela casa. Tem um quarto inteiro, uma cama inteira pra esse filho da puta, e ele foi deitar bem no meu pé. E o Kratos tá aqui, que ele ficou em casa já todo sozinho. Aí eu cheguei, aí ele tá correndo de um lado pro outro, enlouquecido, querendo brincar, jogando a bola pra ele. Ele não para. Mandei ele entrar. O outro não. Só tá todo gordo em formato bola. Mandei pra tu aí. No Telegram. Formato bola. Deitado aqui. Tá gigante. Ele é grandão Sim, mesmo. um ursinho. Acho que tá fazendo dieta, porque o veterinário falou que ele tá muito gordo pra idade dele. Tá quantos quilos? Tem que perder 1 quilo. Ele tá com. Ah, tava com quase 6 já. Pô. Ah, Tá e. tipo muito gordo. O Xandre tá com. E ele tem menos de um Aí, é ano. fogo. O Xand... Mas o Lorca deve estar com isso também, mas o Lorca é muito comprido. O rabo dele é grosso. Ele é todo grandalhão. O Xander não, ele é pequenininho, o rabo dele é fino, aí ele tem a cabeça pequena, ele é todo pequenininho, então ele é gordo mesmo, sabe? Aí tá aqui agora, Entendi. ele tá com frio da porra, não desgruda. Então, vamos começar? Erika's Small Talk, o seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. 3%. Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto, onde ninguém é injustiçado. Esse processo garante que só os melhores desfrutem do Mar Alto. Aconteça o que acontecer, você merece. A nossa medicina é avançada. E com o tratamento completo, você pode voltar a andar. Mas primeiro tem que passar. Se você for chegar longe. Claro que você vai chegar longe. Você é forte. Antes de mais nada, você sabe que a gente não tem nenhuma política especial de inclusão para cada... Você é uma das piores pessoas que eu já entrevistei. Talvez você seja o pior entrevistador que tem. Você está eliminada. Não vai chorar? Eu preciso ir pro lado de lá! Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não... Aê, chegamos de novo, aí voltamos. Então, oi, Eric Smalltalk. Hoje sobre seriado e um seriado inteiro, só que não, porque a gente espera que tenha quarta temporada. Eu vim aqui com um convidado inédito, tananana, Dalan Gererozod. É, porra, finalmente, gente, eu não acredito que finalmente eu vou poder comentar 3%, porque nos programas do seriador, do logado, eu sempre falto, fico bêbado, durmo, esqueço da hora da gravação, assim, acontece tudo que você pode imaginar. Então, finalmente, eu vou estar aqui pra dar minha opinião ao vivo e a cores nesse Eric Small Talk. Promete ser muito polêmico, né, Erika? Porque a gente tem opiniões um pouco diferentes em relação a uma temporada em especial, então acho que vai render o assunto aqui hoje. Ah, mas se não for pra ter briga e arrancar rabo no Eric Small Talk, né? Como diria Amanda, é um podcast feito pra as pessoas terem opiniões diferentes e não se respeitarem. E, e é isso aí. É, cada um fala sua opinião, grita, e quem gritar mais ganha, e bora pra 3%! É isso mesmo, série nacional aí de qualidade. Tananana. Então, vamos falar dessa delícia. Como a gente não falou da primeira temporada, que a gente quer falar, na verdade, da segunda e da terceira, né? Mas a gente tem que falar da primeira pra dar uma basezinha, pra, né? A gente precisa não ficar perdida. Então, Darlan, o que você acha que a gente tem que mencionar sobre a primeira temporada de 3%, que ninguém levava fé, que era muito ruim, atuações dignas de Framboesa de Ouro, escola, né, do professor Francisco, então, lá, da Carlinha. Cinderela Bunny Style. Pode crer. Não, pode crer. A primeira temporada de 10% é o quê? Vamos falar primeiro sobre o que é a série. É uma série sci-fi brasileira que foi baseada numa série online que saiu, que a Netflix comprou a ideia e fez essa série. A primeira série brasileira da Netflix, né? E a série basicamente é um sci-fi que gira em torno da vida de alguns adolescentes, né, jovens, quando eles fazem 18 anos, eles se inscrevem para participar de um processo. Porque é 18, se passa não é 20? No mundo... Gente, é verdade. É, vou refazer essa parte, então você corta, pra não parecer que a gente não sabe normal, do que a gente tá falando. Ah, mas normal, liga não, a gente nunca sabe o que tá falando aqui não. É, então, mas assim, e aí é uma distopia, gente, uma distopia no ar, que, não, não é Blade Runner, é uma distopia de Areal, Brasilis, que é assim, favelão versus casinhas de luxo, entendeu? É, condomínio Nova Ipanema, essas paradas assim, que é o Mar Alto. É o continente... É o continente contra o Mar Alto. O continente é como se fosse uma favelona, assim, que porque os recursos são escassos, as pessoas estão sem dinheiro, não tem água. É, não sabe porque no início ninguém tem ideia por que isso aconteceu. Tu sabe que é um mundo futurístico onde existe uma população, a maior parte da população vive nesse cenário de pindaíba, de pobreza, né? E tem uma população que é uma população separada, escolhida, que é esse Mar Alto, onde eles salvam apenas 3% dessas pessoas, desses jovens que quando completam 20 anos, podem participar desse processo. E aí a gente vai dentro na vida de Michelle, né? Michelle, Rafael, essa grande atriz... Maravilhosa, que eu odiava na primeira temporada e na última temporada também. Tava Cristal, rainha, amo muito. Ícone. Ó, que é Michelle, Rafael, Fernando, Joana Marco. E Marco. São os cinco principais da primeira temporada, certo? Ou eu tô esquecendo alguém? É isso mesmo, são os cinco principais. E a gente vai seguindo esse processo pelo ponto de vista deles. Só e aí, que... obviamente, a gente... É, a gente conhece as pessoas do Mar Alto. Só que tem um porém. Tem umas pessoas lá que tem uma rebelião, uma galera que quer acabar com o processo, porque quer acabar com o povo do Mar Alto para poder ver se distribui a renda e acontece alguma mudança. Porque, né, só 3% se dando bem e os outros 97% tomando no cu a dia infinito, né? E aí tem uma parada religiosa, até que o padre Fernando é pastor, dono da igreja, que bota na cabeça do povo que o processo é ótimo, bababá. Tem essa coisa pegada, né, política religiosa. E tem o pessoal da resistência. E esse pessoal, nesse processo, vai finalmente, depois de algum tempo, que a gente, né, que eles já tinham tentado, infiltrar pessoas. Mas a gente também não sabe quem são as pessoas, mas vai entrar umas pessoas infiltradas. Então, nesse processo que vai ter... Clã. Tem uns infiltrados da clã no meio desse povo. E a gente fica assim, será que é a Joana? Será que é o cadeirante Mega Evil? Será que é... Michelle? Rafael, será que é Marco? Será que é todo mundo? E aí fica... A gente também chega uma hora que fica assim, será que é todo mundo? Porque será que é um avulso? E aí quem comanda o processo é Ezequiel, o grande, né, cabeção, o dinguiçó da parada, que é um cara que foi, né, marido de uma RBD maravilhosa. Eu queria que ela voltasse. Gente, ela tinha muito que voltar. Era marido de Kéfera, né? É, Kéfera. Respeita Mel Frankinovich, né, uma pessoa bonita nessa série, mataram. Eu tô logo avisando, sacanagem. É bonitofobia, né? Essa série que... Essa série não. Não privilegia os privilegiados. Se você é branco e bonito, morre. Vai morrer. Amo. 3% é muito transgressora. É e muito aí, transgressora. E aí, Ezequiel tá bolando esse processo e ele tá meio traumatizado, que a gente descobre no meio da temporada que a mulher dele se matou. Não aguentou. Então, ele tá fazendo esse processo, mas ao mesmo tempo ele fica com as ações meio dúbias, assim. Você não sabe se ele tá fazendo o processo pra dar certo, pra dar errado, pra escolher pessoa certa, pra escolher pessoa errada. E muito jogo do cubo, né? Pronto. Mas deixa eu falar uma coisa. Em relação à trama... Pode falar, só tava situando, assim. Sim, sim. Mas em relação à trama em si, Eu acho que as atuações da primeira temporada realmente eram muito ruins, assim, eram muito fracas. E isso, na segunda temporada também, ainda era bem fraca. Na terceira, eles melhoraram um pouco, mas a gente ainda vê alguns resquícios de Cigano Igor em alguns personagens. Mas, uma coisa que a série sempre fez, e isso eu acho que ninguém que assiste pode negar, é que eles sempre tentaram não só chocar, porque eles têm uns episódios que eles dão um choque velho assim mesmo na tua cara, tipo, você não tá esperando acontecer uma parada e acontece. Mas eles sempre se mostraram que eles não estavam muito acomodados no que eles estavam fazendo. Então, na primeira temporada, você vê toda essa história do processo, você conhece as pessoas, você conhece a história do Ezequiel, né? Que é esse excelente ator, só que não. E aí você descobre a história da mulher dele, porque tem o plot, né, gente? Que então, 3%... a melhor atriz é ela, Kéfera. O episódio RBD dela lá. É maravilhoso. O episódio dela é maravilhoso. Inclusive, pra você ver, uma ex-RBD Brasil é a melhor atriz que a série tem. E Zezé Mota. Que? Amo Zezé Mota. Eterna Úrsula, né? De Pequena Sereia dublada. Adoro. E aí, você descobre que, na verdade, o 3% é 3% mesmo. Porque, por exemplo, se você tá no... Você tá no Mar Alto e aí você tem um filho, o seu filho tem que sair do Mar Alto, voltar pro continente e fazer o processo daqui a 20 anos. Porque nesse início a gente não sabia ainda. Misturando. Não. A gente não, esse é o episódio 5 da primeira temporada. Tem isso. Isso acontece. Fala. Sim, eu lembro, porque ela se mata exatamente por causa disso. Porque ela não pode levar o filho. E aí ela fala: eu não vou abandonar o meu filho. Ela entra em depressão e se mata. E aí o Ezequiel fica a primeira temporada toda visitando um molequinho que a gente não sabe o que é. Ah, na verdade, ela teve o filho antes do processo. E aí ela passou e ela não pôde levar o filho. Exato. Você lembra? Entendeu? Porque assim, porque a gente descobre que não se pode ter filho no Mar Alto, porque eles são esterilizados, né? Quando eles entram. É, a gente descobre isso no final. Tipo assim, é uma parada que é mega evil, assim, revelada. Depois que você faz toda a prova, se fudeu pra caralho, quase morreu. Tipo o Marco, que foi preso igual o Darth Maul, foi cortado no meio. E aí, você chega lá, depois de todo o sacrifício, descobre que a primeira coisa que acontece no Mar Alto é você ser esterilizado. Aí fica todo mundo assim, quê? Porque pra eles manterem essa ideologia deles de privilégio, né? Porque a série é toda uma grande metáfora pra essa passada de meritocracia, né? É basicamente isso. Ah, se você tem um mérito, se você desafia os seus medos, se você corre atrás do que você quer, você vai ter o privilégio de viver nessa vida maravilhosa que é o Mar Alto. Só que aí, ao longo da temporada, ele vai mostrando pra gente que esse mérito, na verdade, não é um mérito real. Que assim, isso é uma crítica que a série faz desde a primeira temporada que eu acho muito boa. Que é essa noção de que a meritocracia não existe. Isso eu acho irado. Porque você vai descobrindo ao longo da temporada e das outras temporadas que todo mundo que tá ali no Mar Alto, beleza, passou pelo processo, mas o processo não é um processo justo. Porque não existe a possibilidade de ter efetivamente um processo justo. Porque alguém sempre vai ter que escolher. E essa escolha nem sempre é isenta, entendeu? Então é uma crítica que a série vem fazendo desde o início. Que lá na primeira temporada eles plantaram isso através da Michelle, né? Através do Rafael, através dos personagens que foram sobrando. Que alguns vão morrendo ou se desfazendo ao longo das temporadas, né? Porque tem o plot da morte e o plot de perder membro, né? Que a pessoa fica aleijada, a pessoa fica manca, a pessoa sofre lavagem cerebral. Então, assim, é uma série que muita coisa acontece em poucos episódios. Mas a primeira isso é legal. Assim. Teve quantos episódios? Eu não lembro. Acho que foram 10, né? Também. Deixa eu olhar no IMDb. Deixa eu ver aqui. Vou descobrir nesse momento. Já tá não, né? %3. Foram 8 episódios a primeira temporada. Foram 8 episódios, a segunda foram 10 e a terceira foram 8 novamente. Sabe o que eu acho engraçado? A segunda é que foram 10 episódios, que pra mim foi a temporada caríssima. Eu achei que porque teve muita locação diferente eu achei muito bem feito, assim. Sim, mas eu acho que a segunda temporada foi a temporada que eles mais tiveram tópicos pra abordar. Então, sim, ter 10 episódios, eu acho que valeu muito a pena. Não, eu sei. Explorar bem as coisas. Eu tô falando exatamente isso. Valeu a pena e teve muitos lugares, muitas pessoas novas, muitos personagens novos, muita coisa, assim. E aí, eu acho que a terceira, pra mim, colheu de novo. Desnecessário. Podia ter continuado nesse caminho. não sei. É, mas então, aí a primeira é basicamente isso. É, a gente acompanha essa galera no processo. É, meus vizinhos estão gritando, gente. Então, galera tá gritando, queremos mar alto, queremos mar alto. Queremos comidinha, né? Como diria a Leosa. Queremos comidinha. Então, é, a primeira temporada de acompanha essas pessoas. O Marco é importante porque ele é um Álvares, Pedro Álvares Cabral, que sempre passa, né? Todo o processo, todos os Álvares passam. A Michelle é uma fodida, que a gente não sabe o que é, só fica fazendo cara de cu e bem comparado numa atuação, assim, digna de... Visceral. Não sei. Achei visceral. Porra, visceral. Da, virava minha víscera quando eu vi essa menina atuando. E ainda tem uma questão, que até hoje acontece no 3%, que eu tava comentando com a Amanda, que a gente tem certeza absoluta que eles fazem tudo em inglês e traduzem para português para os atores falarem. Porque não é possível. Ah. A fala é muito estranha. Até hoje. Não é tão estranha quanto antes, porque eu acho que eles já acostumaram com o estilo. Mas eles falam de um jeito muito correto, esquisito, que parece que você tá lendo, não parece que você tá ouvindo uma pessoa falar. Então, acho que eles fazem um roteiro tão, tão fácil para ser dublado, porque 3% é dublado, né? Para inglês. Então, eles fazem tão coisa para poder facilitar a dublagem que fica essa coisa esquisita. Então, na primeira temporada, não se espanta, não. As pessoas falam que nem robôs. Então... Não, mas eu acho, Érica, que isso é um problema muito da direção no início. Porque na primeira temporada, eu sentia muito mesmo isso que você tá falando. Que eles pareciam que estavam com o teleprompter assim na frente falando, Michelle, vamos correr, Ezequiel está vindo. Era tipo assim, eles atuavam mal mesmo. Mas eu acho que era isso. Eles falavam mal, porque o roteiro era mal e eles não podiam sair do roteiro, você entende? Eles queriam fazer um roteiro de um jeito que facilitasse para os americanos, porque eles precisavam convencer os americanos, entendeu? Aí depois, com o tempo, como a série foi ganhando força, eles conseguiram melhorar isso e as pessoas também que ficaram na série acostumaram. E os que entraram depois são atores melhores, você já notou? Ficaram mais à vontade, né? É, os que estavam, que eram mais fracos, que começaram, eles ficaram mais à vontade. E os outros que entraram depois são melhores atores. Então, acho que isso deu uma agregada legal. Então, mesmo se você reparar, na terceira temporada, eles ainda têm umas falas estranhas, né? Tipo, pegue o cabo, corte, sabe? Mas... Érica, você respeita a frase mais icônica de todas as três temporadas. A frase não, a expressão, né? Pegue o cabo, corte o cabo do coletor. Não, Bárbara, pegue a serra. Pegue a serra. Isso. Pegue a serra, corte o cabo do coletor. Muito bom. É maravilhoso. Então, tipo... Mas eles melhoraram, assim. E na primeira temporada você conhece. Aí tem esse Marco, que é o cara que passa sempre. Então ele faz qualquer coisa pra passar. Porque assim, o processo é o seguinte... Vale tudo. Dançar me come, mulher com mulher, dar tiro, jogar um amiguinho pra ser esmagado, o que for. Então, não, é assim, são as melhores pessoas que vão pro mar alto? Não necessariamente. São as pessoas que querem desesperadamente e que não, com certeza eles acham que porque elas fazem qualquer coisa pelo mar alto, nunca vão trair o mar alto. É isso. Exato. Que a gente viu na primeira temporada. Inclusive, eu queria só fazer um adendo da primeira temporada, tem o meu episódio favorito, pelo menos, é o quarto episódio, que é o episódio do Marco, que é o episódio que ele é partido no meio pela porta, que esse episódio eu achei muito foda, foi quando a série mostrou pra mim que ela tinha potencial de ser da algo cadeia, mais, né? Sabe? Que todo mundo tá preso nas cadeias. Fazem, tipo, e aí essa galera do Marco, que ele monta tipo um motim, e aí ele vira tipo líder da gangue, que é uma prova... As pessoas têm que ficar nesse lugar preso. Um tem que vigiar o outro. Água. Um tem que ser o guarda, o outro tem que ser o preso. Eles estão presos, eles têm que viver lá dentro por tempo indeterminado até eles decidirem, até a pessoa da prova lá que tá analisando decidir que acabou. E aí o Marco, ele transforma aquilo com o grupo dele, já que ele é um Álvares e tal, ele sempre entra, ele é um líder natural, né? Na cabeça daquelas pessoas, ele se transforma no líder da rebelião. Da rebelião. Ele vira um fascista mesmo. Ele é um fascista. Sim, ele consegue tomar de ser o guarda e todo mundo que é o dos dele ser o guarda e os outros ficarem socados dentro da cadeia. Tanto que tem a menina que morre, né? Que fica o corpo caído lá e ninguém volta pra buscar. Sim. E assim, é desesperador esse episódio, porque você vê as pessoas tentando se livrar, sobreviver, fugir, porque tem uma hora que ele libera e fala assim, mata todo mundo, foda-se, não tem comida, vamos matar as pessoas que são fracas e vamos comer só a gente. E aí vira um Deus nos acuda real dentro do negócio. Então assim, foi quando a série mostrou pra mim que ela tinha potencial de ser algo interessante, sabe? E aí, obviamente, na segunda temporada isso se potencializa, e na terceira também. Eles conseguem fazer, pra mim, pelo menos, uns episódios muito bons e muito com um roteiro muito, muito interessante, assim, pra mim. Não fica chato vendo. É uma coisa sempre muito dinâmica. Então, só queria só fazer esse adendo pra gente poder partir pra próxima. E aí, não, eu só queria meio que colocar onde que eles estavam, onde eles pararam os cinco principais na primeira temporada. Porque a gente não vai falar da primeira temporada, gente. A gente quer falar das outras duas. Mas só pra situar vocês, o Marco, ele acaba sendo fatiado pela porta, né? Que ele fica com a cintura travada na porta, que a porta fecha e ele fica preso nessa história do cadeão. O Fernando passa, mas aí a avulsa vira pra ele e fala assim, ah, então, Fernando, Michele foi embora, né, que barra, e ele é apaixonado por Michele, e aí ele sai lá, né, como diria a Sasser, cadeirando atrás de Michele, e simplesmente desiste, porque era uma prova, então, tipo, Michele não tá do lado de fora, Michele tá dentro, e ele saiu por livre e espontânea vontade, que nem um trouxa. E aí ele volta puto pro continente. Tu boave, burro pra caralho. E aí o que acontece? Ele sai e a Joana, ela consegue passar também, só que ela manda o Ezequiel tomar no cu, tipo a Gaga no Super Bowl. E aí, tipo, ah, vai se fuder, tomar no cu e vai embora. E aí os dois são os únicos que saem. Porque o Marco a gente não sabe, acha que morreu, né? Faleceu. E Joana e Michele e Rafael, que são dois infiltrados de equipes diferentes, acabam sendo os únicos que vão pro Mar Alto. E assim acaba Ele chegando no Mar Alto, e a gente vê o Mar Alto, um monte de prédio. Na segunda temporada não era casa, mas tudo bem. E assim termina a primeira temporada. E acaba e a gente fica assim, putz, o que vai acontecer agora, né? Tipo, os nossos faves, no caso, que era Joana... Pelo menos na primeira temporada eu gostava muito da Joana. O Fernando era legal também, porque o Fernando sempre é o bonzinho, né? Então, tipo, se a gente não tem. Por mais que a gente odeie ele, porque ele é burro, a gente gosta dele porque ele é o único cara que realmente é bom ali. O resto, todo mundo é filho da puta. Ah, eu nunca gostei. Sempre torci pela morte. Sou muito sincero. Achava ele muito chato. Senti saudades, Fernando? Você não tinha morrido? É ruim de eu morrer. É o futuro. Quem merece passa no processo e vem pra cá. Essa noite a causa roubou elementos químicos perigosos. Poxa, quem poderia ser melhor se infiltrar na causa e impedir o plano deles? Eu achei que nunca mais ia te ver. Você é da causa? O processo 105 não vai acontecer. Tem dois lados nessa história. Quem quer o processo e quem não quer. De que lado você está? Eu não sou mais da causa. Prefiro morrer tentando mudar alguma coisa do que continuar me escondendo. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer. Nós vamos para a segunda temporada, que é, né, o que importa realmente, que é onde 3% fez seu nome, nasceu, cresceu, né, porque os americanos estavam amando? Tava, mas americano, né, ama qualquer coisa, né, tu vê, só vê aí como é que terminou GOT, maravilhosamente. Verdade. Bem, né, e aí vamos para a segunda temporada, que a gente tem esses dilemas, né, que não é da Rise não, né? É René. Netflix. Que são os dois infiltrados da clã na concha. Na concha, não, no Mar Alto. Mar Alto. Os puta revolts lá no continente. Fernando bêbado drogado, né? Caído no chão. É, fora da igreja, largou Jesus, uma barra. E Joana tentando entrar pra causar na causa. Uhum. Né? E basicamente é isso que a gente tá tendo. E a gente conhece os personagens novos, né? Que conhece Glorinha, né? Essa personagem super amiga de infância de Fernando. Aham. Uhum. Né? E Glorinha tem um plot muito bom nessa segunda temporada. Essa amiga de infância que a gente nunca viu na vida. Ninguém nunca se importou, né? Mas a Glorinha tem um plot muito importante na segunda temporada, que ela sempre participou da igreja do pai de Fernando, né? Que ela é beata, crente. E ela tem um trauma de que a mãe dela, né? Dizia pra ela que ela era um monstro. Mentira. Dizia pra ela que ela tava incorporada. Ela tava incorporada com a Petra do Corpo. Que ela tinha que entrar de qualquer jeito. Na verdade, a mãe dela dizia que ela não é boa o suficiente. E o sonho dela sempre foi entrar no Mar Alto pra provar que a mãe dela tava errada. É, só isso. E aí, né? Ela virou essa crente bolsominio fudida que fica enchendo a porra do saco a temporada inteira porque ela cai pro Mar Alto e conhece lá no, durante o processo dela a amiga dela trans, né? Melhor personagem que a gente criticou muito, mas hoje eu nunca critiquei. Eu nunca critiquei, Ariel, você tá louco? Maravilhosa! Muito inclusive, melhor que Glória. Queria de volta esse cristal. Gente, pra nessa sempre. Temporada é a temporada. É a temporada que tem mais diversidade. Só tem ó, um monte de viado. Tem o sexo, processo. Né? Amor. Maravilhoso. Tem as trans finíssimas lá no continente. Que não tem só Ariel, tem umas outras também. Vamos falar do então, processo tipo... rapidinho, Érica, porque o processo é muito maravilhoso. Porque Rafael tá nessa barra, né? Porque no final da primeira temporada, a gente descobre que Rafael queria muito ser papai, né? Quero ser papai. E aí, tomar a vacininha que... Uma picadinha no braço, né? Que deixa a pessoa estéreo. Era uma barra muito grande de vida pra ele. Porque ele nunca poderia ter uma família, né? Ele ia ser um monstro, igual a Viúva Negra. E aí, a gente começa a temporada com o Rafael. Vivendo, né? Essa barra de não poder ter filho no Mar Alto. E Michelle, né? Vivendo a barra de viver no conforto, né? Porque Michelle reclama muito de que ela acorda e tem, tipo, água gelada em abundância, dorme numa cama confortável. Música zen, aí ela abre fica a muito luz. Puta. Sim. Bom dia, barra, você gente. Está numa... Eu ia ficar puta. Aquela luz abre a minha cara, eu não pedi pra isso. Aí tem que ir lá comer fruta. Que merda. Tipo, horrível. Muita pressão. E isso porque Michelle já tinha passado, tipo... Porque quando começa a segunda temporada, eles já estão mais ou menos uns 6 meses lá no Mar Alto. Mais de 6 meses, um ano quase. Porque já vai ter outro processo. E aí, a Michelle ficou um tempo presa num cadeião lá, que era de fazer lavagem cerebral nas pessoas, né? Uhum. Porque Ezequiel falou que ia cuidar pessoalmente dela, né? No final da temporada. Porque o Ezequiel descobre que ela é infiltrada e tortura ela e faz ela passar assim mesmo, mas... Vai usar ela pra alguma coisa que a gente não sabe. E o Rafael, ele quer se comunicar com a causa, só que ele não consegue fazer um rádio. Entendeu? Aí precisa ter um caso com uma médica pra roubar a torradeira da médica, pra isso. Né? Amor, ele faz a torradeira. É muito bom. Que fazia o pão da infância dela, mas o cara roubou no primeiro dia que conheceu ela, ela não sentiu falta, não viu que a torradeira parou de torrar, né? Mas tudo bem. Muito bom. E aí ela tá nesse processo também. Rafael acha ela na saída do processo, na praia, e eles são 14% só compatíveis. Aí a mulher fica achando assim, por que eu não sou boa pra você, não sei o quê, bababá. E Rafael, não, nada disso, não sei o quê. Aí você gosta de homem, aí não. E aí começa esse clima gostoso, né? E nesse processo é maravilhoso, tem umas pessoas muito felizes, muito animadas, fica assim, se joga, que é o processo. E todo lugar que você olha tem umas mulheres se pegando, uns homens se pegando. E assim, não tem hétero no Prosexo, desculpa. É muito bom. O líder, o Ezequiel do Prosexo é maravilhoso. É uma bicha muito louca. Fica gritando no alto da pedra. É. Maravilhoso. E os únicos héteros são Rafael e essa mulher, que estão fazendo não sei o que lá. E não são compatíveis, né? E não são compatíveis. Mas mesmo assim ficam juntos, né? E essa menina me lembra muito a irmã de Meredita, né? Essa coisa sofrida, né? Mulher de, guerreira, né? De tô... Né? Tô sempre metida com um cara que tem nada a ver, vou me ferrar, mas vambora. E aí é, ele vai acabar tendo caso. Mas que ela é mega evil na terceira temporada, né? Porra! Nossa... Mega é um monstro, de Meredita, né? Ela é um monstro. Porra. E aí ela acaba tendo um caso com ele. Rafael arruma uma casa muito maior lá, de bobeira, e entra pra guarda, pra poder voltar pro continente, pra poder falar que tá infiltrado na clã e avisar que Michelle é traidora. Que Michelle não tá mais na causa. Só que Michelle foi treinada pelo ninja Ezequiel pra ser a ninja da ninjice. E ela vai conseguir ser infiltrada de Ezequiel na causa... E depois vai ter ela na causa, sendo infiltrada da causa, sendo amiga de Ezequiel, mas derrubando a causa, mas na causa derrubando Ezequiel, no final ela vai conseguir ser todas as posições de tanto treinamento que essa menina recebeu. Né? Gente, mas esse plot Michelle é muito plot twist, né? Porque primeiro você acha que ela é infiltrada da causa. Aí depois você descobre que, na verdade, não. Ela é infiltrada do Ezequiel na causa. Aí depois você descobre que, na verdade, ela é infiltrada da causa no processo, mas do Ezequiel na causa, e depois o Ezequiel é infiltrado da causa no processo. E você fica tipo assim, o que que tá acontecendo? Tudo isso pra libertar o irmão dela, chatíssimo. O Bolsonaro André, odeio. Que odeio. Só tá lá pra cumprir cota. Só odeio. Porque apareceu o Sunset tá lá, né? Chatíssimo. E preso no. Preso no vidro. E aí ela vai e aceita a chantagem de Ezequiel pra poder entregar a causa, pra poder conseguir soltar esse homem maravilhoso André, que foi acusado de ser o primeiro assassino do Mar Alto. Enquanto isso, Joana tá lá esfregando a perereca pra conseguir entrar pra causa. Joana tá possuída tentando entrar na causa. Aí tem todo aquele plot das provas da causa com um homem da lá da. Que tá fazendo os testes com ela. Sim, perereca venenosa, lembra? Perereca. Sim, essa perereca venenosa volta. Perereca venenosa volta. E aí a mulher que ela quase jogou na perereca pra morrer. Depois a gente vai receber um plot twist na terceira temporada que está apaixonada por Joana. Ah, mas depois de você esfregar a perereca de Joana e quase morrer, como não se apaixonar, né? Né? E aí a mulher que quase foi morta por Joana fica apaixonada, mas beleza. E o homem vai lá, faz a prova e fala assim, aqui não é processo, não. Você quase deixou a mulher morrer, fez aí a sua parte, mas a gente precisava de tantos, você não ajudou, aqui é coletividade... Aqui é futebol União, e você foi ruim e não passou. Aí Joana sai, né, daquele jeitinho dela, rangendo os dentes, muito fofa, e vai atrás de menino... Fernando, né? Pra poder ver se ele bola um plano lá, porque ela consegue ouvir uma conversa de que alguém, né, da causa, conseguiu falar que tá infiltrado e quer se encontrar com o pessoal da causa... E aí o homem quebra o rádio, porque fala que infiltrado da causa não dá certo, que a gente vai descobrir por que ele está falando isso mais na frente. E aí a coisa consegue descobrir que é Michelle. Enquanto isso, Glória tá obrigando Fernanda a dar aula de cursinho de processo. Eu amo! Esse plot pra mim é o meu plot favorito da segunda temporada, porque Fernando, na verdade, ele não passou no processo, mas aí ele tem que utilizar essa experiência. Não, ele passou, mas desistiu, porque foi burra. Ele, na verdade, ele não passou, porque aquela lá era a última prova, e aí ele reprovou. Ele não passou. Ele desistiu, foi pior. Não, ele não passou, porque a mulher ali falou assim, já tinha todo mundo passado. Hã? Você não, lembra? Cara, ali naquela hora, mundo já tinha passado. Todo mundo achou que já tinha passado, mas aquilo ali foi a última prova dele. A mulher falou pra ele. E aquela prova foi a prova que ele sugeriu. Ela falou assim, você não passou na sua própria prova. Você é um merda, um lixo, um nóia, vai embora. É isso que a mulher falou pra ele, seu lixo. E aí, Fernando... Empurrou ele da cadeira e saiu chutando. Porque ele não é essa barra, Fernando, sempre tá sendo chutado. A Ali do Glee Project meteu o pé. E aí, Fernando usa essa experiência dele pra ser coach de carreira no LinkedIn do continente. E aí, Fernando fica ensinando as pessoas a fazer cubo de papel, igual na série que tinha no YouTube. Na websérie. E Leozio revelou esse plot, né? Foi Leozio que revelou esse plot? Acho que foi. De que na websérie, o cubo que tem na primeira temporada não era de acrílico metal, igual na série da Netflix, era de papel. Então eles aproveitam pra fazer essa... Versão baixa renda, né? E aí a gente vai conhecendo Glória, conhece Ariel, né? Que boicota a Glória, joga água nos cubos de Glória, Glória dá um piti, Glória já começa a mostrar que é psicopata desde ali. Sim. Né? Inclusive, Ariel, eu te critiquei, mas saudade, volta. Eu tava bêbado. E outra, Ariel certíssima, Fernando falou, tá, ela deu golpe, tá certa, porque o processo é assim mesmo, ó. Uhum. É isso eu aí. Também. Nossa, não pode me eliminar, Fernando! Não me elimina, Fernando! Fernando! Tá eliminada, Glória! Tá eliminada! E ela sai batendo o pezinho com aquela roupinha dela de chita maravilhosa. Tô louco. Olha. E aí, Fernanda ajuda a causa, vai lá se encontrar com Michele e Joana, né? Junto com Joana vai atrás de Michele. Enquanto isso, Fernando, que conseguiu virar soldadinho, Capital e se. É, isso, Rafael, que virou soldado, taca a cabeça na parede pra poder quebrar o capacete, pra poder não descobrir onde ele tá, pra encontrar com a gente dele da causa lá. Mulher e aí fica esse corre-corre. É, porque o Rafael tá indo pra avisar que Michele é traidora e Michele não sabe que o Rafael tá indo pra lá. E aí entra naquela barra, né? Quem está falando a verdade? Chega os dois e aí ficam várias provas também rolando pra poder desvendar qual dos dois é o traidor da causa, sendo que o chefe da causa quer matar todo mundo, né? Uhum. Que ele não acredita em ninguém infiltrado na clã. E aí tem o grande plot twist da temporada, né? Pelo menos pra mim, desse plot. Que é o plot de que, na verdade, verdadeira, Ezequiel... Porque disso tudo, que tem os mind game todo lá de Michele e tudo mais, Ezequiel tá monitorando Michele, né? Porque ele... É, ela tá com o ouvido grampeado. Isso, ele não é burro. E aí ele descobre que Michele está em apuros e vai botar a perder todo o plano dele. Ele aparece lá na causa, com um paninho na cabeça, e revela a barra de que Ezequiel sempre foi infiltrado na clã também. Que ele era da causa do início e se bandiu pro Mar Alto. Naquele orfanato, que eles ficaram presos lá, o pessoal. Que a gente vai descobrir que esse orfanato é o início de toda a revolução. Por minuto. Uhum. Mas conta aí. É o Distrito 13 de 3%, praticamente. Pô, e muito parco essa temporada, né? Joana, muito parcuzeira, Michele. Olha. Eu amo muito. E aí a gente revela que Ezequiel era essa pessoa que era da causa. Que ele não era tão mega evil quanto a gente achava. E essa temporada consegue fazer uma coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer. Que era fazer eu me importar com Ezequiel. E eu até fiquei assim, pseudo triste quando mataram ele. Porque também... Eu fiquei puta, porque assim, ele podia ter durado mais. Eu fiquei, não, meu Deus, agora que ele revelou o bagulho... Mas aí que foi, porque eles precisavam matar Ezequiel pra poder, né, Dark Phoenix Rises, essa personagem maravilhosa que é quem? Comandante Marcela. Olha... Comandante Marcela, esse cristal da vilania, surge como uma pessoa assim, uma pessoa maravilhosa... Pronta pra tudo, que tá ali pra defender o Mar Alto e fazer o que for preciso, whatever it takes, Vingadores, entendeu? E aí... Ela tem uma coisa que o pessoal no... Gente, eu vou deixar aí embaixo o link pro podcast do pessoal do... Vingadores. Da concorrência, quê? Da Holding, comentando a segunda e a terceira temporada. A primeira eu não vou procurar, não, gente, preguiça. Assim, tá bom, vou procurar. Aí o que acontece? Eles falam assim, que a Marcela deixou eles morrerem, matou Ezequiel e pendurou, mas era meio que um plano pra não sei o quê. Na verdade, ela deu o golpe mesmo, gente. Não tem... Ela é o Temer da parada. Ela queria entendeu? Se ela fala que o Ezequiel é traidor, ia ficar todo mimimi em volta do Ezequiel traidor e iam eleger outra pessoa. Ela matando ele, ela meio que tornou um estado de sítio. É emergência. Então o exército assume. E é aquilo, e ela transformou ele, entre aspas, num Marte, e ela usou isso pra poder liderar. Ela falou assim, Agora, a gente aqui que é militar, o Ezequiel tentou fazer a parada de uma forma, a gente que é aqui militar, a gente vai entrar pra poder estabelecer a paz na parada. Pra poder assegurar que o processo vai continuar. Porque a gente não pode esquecer que tem todo aquele conselho lá, maravilhoso, que a Zezé Mota e os outros velhos lá ficam sentadinhos de branco, que ficam na televisão. É, tipo, nem Mato Grosso, né? Amo nem Mato Grosso. Que tá lá o tempo todo, a gente só não viu. A gente só não viu, né? E nem Mato Grosso, tem uma, que é um personagem muito importante que a gente descobre na terceira temporada, né? E a gente ficou como? Porra. Chocado. Cara no chão. Quando apareceu o parentesco de Ney Mato Grosso. É, e aí, ela fazendo isso, realmente, ela dá o golpe, e dá o golpe fazendo o quê? Mexendo com a massa, né, de manobra, que é o povo que entende que o Mar Alto é esse lugar inalcançável que todo mundo quer ir. Se ela só e que a causa... E que a causa tá ferrando eles, tirando a chance deles irem pro Mar Alto e querendo estragar todo o processo, exatamente, entendeu? Exatamente. Quando, na verdade, a causa, meio que também de forma não muito tradicional, né? Não de forma errada, porque eles não têm nada, então eles estão desesperados. É, mas eles estão querendo uma situação que todo mundo fica na merda junto, entendeu? E se todo mundo ficar na merda junto, alguma coisa de bom vai sair daí. As pessoas vão ter que se mexer pra poder... construir alguma coisa. Enquanto tiver o Mar Alto, que é essa sociedade maravilhosa e incrível, que as pessoas fazem processo pra ir pra lá, a desigualdade sempre vai existir. Então, e vai ter sempre a esperança de você ir pro Mar Alto. E aí, exatamente, se você não for, você não é merecedor. Então, tipo, você aceita, porque você volta como merda, a sociedade te trata como merda, e você vive aquela vida de merda até morrer. Meritocracia, então, tipo, gente, aí, ó. E é toda uma dominação cultural, assim, a pessoa, você vê que é da igreja e tal, é tudo uma cultura de 100 anos, de botando na cabeça deles que é isso, entendeu? Isso. Ainda mais aquele povo ali, porque depois a gente vai descobrir que o casal fundador, que foi falado na primeira temporada, na verdade era um trissome fundador, né? Maravilhoso. Que inclusive, eu achei que melhor tinha que morrer episódio o homem, da temporada. Porque, né? Porque que tinha que morrer o homem, porque Maria Flor Bendal e Fernandinha, Fantasminha, porra, muito superior. Queria pegação aí, mas não, né? Acabou, só foi ali mesmo, uma pena, muito triste. Eles criaram, o pessoal que criou o Mar Alto foram três pessoas, casal de três. E Maria Flor era a única que era rica. E quem financiava o Mar Alto era o pessoal rico do continente, porque o continente existia normalmente. Com umas merda, com umas guerras, com umas explosão ali, com umas atentado cá, mas funcionava, assim, mais de 105 anos atrás, sei lá, eu acho. É 105. E aí, porque o processo da glória é o 105, então é isso mesmo. Exatamente. Então, tava tudo meio funcionando, mas estava, os ricos moravam no continente, inclusive. E eles estavam criando esse Mar Alto pra fazer essa transição dos ricos, né, e das pessoas pra esse Mar Alto. Só que deu uma merda lá, que a gente não sabe qual foi, no continente, e aí é revelado, o pai de Maria Flor revela que, olha só, os ricos vão invadir isso aí, foda-se, e todo mundo que tá aí trabalhando pra fazer isso aí vai ter que ir embora, porque a gente que pagou, a gente vai ficar com todas as vagas. E a Maria Flor cai na besteira, porque ela é do bem, de falar pros outros dois, que não são pobres, que foram pobres, né? É o morador da Barra, né? Emergente. É, morador da Barra total, eles dois. Que, assim, o pai dela falou isso, mas o que eles decidirem, ela apoia. Porque ela não acha certo mesmo os ricos irem pra lá só porque são ricos e todo o projeto ir pra cucuia, até porque não tava pronto, ainda faltava um ano pra estar pronto. Exatamente. E aí os outros ficam surtados, já o pessoal da Barra já surta, né? Já, aí é toda aquela finesse que eles querem bancar, já maltrata a vendedora do shopping, já faz baixaria, é aquilo, né? Rio 2 é Barra, sim! Isso! Eu tô aqui em Curicica, mas eu quero pagar mais caro de PTU só pra falar que moro na Barra, caralho! Que eu mereci! Mereci! E aí, o que acontece? Ela vai... Eles falam, não vamos aceitar. Aí ela fala, beleza. Aí ela tem a ideia, ó, você me dá um espaço no continente pra gente replicar o que a gente fez aqui no continente e vocês vêm pra cá. Ok. Aí eles não aceitam fazer tudo de novo. Aí fala assim, você é rica, você sempre foi rica, e aí você não sabe o que é sofrer, e aí você agora quer fazer isso, não sei o quê. E aí, simplesmente, dá um quiprocó, que aí eles acabam matando Maria Flor, e porque Maria Flor quer evitar que eles taquem um pump de energia que vai simplesmente levar o continente pra a situação que a gente não entendia. Como é que o Brasil tá chegou numa situação... Nível, né? É, uma favela areal bizarra de duna, tudo Mad Max, porque eles deram um pump de energia pra poder acabar com os ricos que eu invadi com o exército deles. Tipo, cortaram toda a coisa nuclear, eletrônico, tudo. Então, voltou pra Idade da Pedra. Então, a gente não tinha como criar nada, fazer nada, não tinha como atravessar pro Mar Alto. Então, tipo... A gente não sabe o que aconteceu com esses ricos, né? Inclusive, eles podiam mostrar na quarta temporada, porque os ricos não ficaram ali na favela. Deve ter um outro lugar lá secreto. Talvez eles mostrem, porque agora eles estão trabalhando com esse plot dos flashbacks, né? De trazer pontos, assim, que são cruciais para a história do passado. Sempre tá tendo um episódio com flashback trazendo coisas. Então, a gente pode ver alguma coisa ainda desse casal fundador no passado e mostrar um pouco da vida desses ricos. Acho que seria bem interessante, realmente. É, porque esses ricos, por mais que... Porque o dinheiro acabou, porque o dinheiro era eletrônico. Mas mesmo assim, eles já tinham uma coisa de poder ali. Eu não sei se eles viraram as milícias, eu não sei o que aconteceu. E aí, tem essa situação toda que, na verdade, o Mar Alto foi fundado em cima de sangue de mentiras. E o irmão de Michelle, inclusive, está preso porque descobriu isso. E o outro cara que descobriu com ele quis denunciar. E ele simplesmente matou o cara. Sendo que ele foi otário, porque o cara ia falar pra Zezé Mota isso. Zezé Mota simplesmente ia falar assim: tá bom, anotado, amore. Uhum. Sem tempo, irmão. Que você acha que. É porque você acha que alguém do conselho ia falar: meu Deus, não acredito, vamos abrir então. Não, né? Uhum. Mas. Não, exatamente. Porque assim, na primeira temporada, quando o Marco é partido no meio, a gente fala assim: fudeu, né? Marco morreu. É isso. Que a pessoa é partida no meio por uma porta de metal de 400 quilos, acho que a probabilidade dela viver... a probabilidade dela viver é mínima, né? É, só que vocês não contavam que Darth Maul foi cortado com um sabre de luz no meio e tá vivo aí, gente. Então... É isso aí, gente. A gente vai tá vivendo nessa favela louca da imortalidade. E aí, a gente tem a trama do comandante Marcela, né? Que é essa militar, general do exército do Mar Alto e tudo mais, que treina Rafael como soldado. E aí a gente vê que Rafael tem esse plot de ser infiltrado. Mas mesmo assim, tem um episódio maravilhoso da segunda temporada onde eles ficam fazendo uns Black Mirror na cabeça dele, uns mind game bizarro, que tem desencadeamento em coisas que acontecem na terceira temporada, inclusive. E aí, ele nesse matar plot... a mulher dele, né, e jurar fidelidade ao comandante Marcelo. Mar Alto, exatamente. E aí a gente tem o twist das milícias, né? A gente descobre que no continente existe, obviamente, a galera fodida, né? Fracassada lá, o povo lá que tá passando fome e tudo mais. E existe uma milícia que é como se fosse um tráfico, uma polícia independente, vai. De bandidos independentes. Tipo, é milícia mesmo. Um cobrador mesmo. De taxa que fala que quer, tá, vai proteger você e tá só se acharcando. A milícia, eu acho que é o melhor nome, porque realmente é uma milícia. É como se fosse um bandido que fala pra você e fala assim, olha, você tá fudido sem nada? Beleza, mas a gente pode te dar segurança e você paga pra gente uma taxa aí e é isso, entendeu? E se você não pagar também, a gente te mata. Então ele te dá a ideia que você tem a opção de não pagar, mas se você não pagar, ele te mata. E aí a gente descobre que quem é o chefe da milícia, Érica? Aliás, o chefe não. Quem é que participa da milícia nessa segunda temporada? Marco. É, isso porque Joana é entregue pra milícia pelo próprio chefe lá da causa. Uhum. Porque tá ela desobedeceu ele lá. Não, porque ela desobedeceu ele com a parada da Michelle. Ah, é verdade. Você lembra? A Michelle é mandada de volta pro Mar Alto e ela fica lá. E aí ela é presa. Ela é entregue porque ela matou o filho do cara dessa milícia na temporada anterior, no final da temporada anterior, sem querer. E aí ele vai e entrega ela porque ele quer fazer o plano. Porque assim, o plano da milícia inicial é explodir o processo com todo mundo lá. Foda-se, o povo que tá no processo, os militares, tudo. Pra desacreditar o Maralto. E a Joana não quer. Tipo assim, pô, vai matar o povo comum. Tipo, nada a ver. E aí a Michelle, a Joana e o Marco... Não, e o... Fernando. A Michelle, a Joana, o Fernando e o Rafael começam a tentar um plano pra poder isso não acontecer. Só que começa a dar um monte de merda. E aí tem essa parte que o Ezequiel acaba morrendo. E Michelle acaba, né, ficando lá perdida. E e ela acaba sendo também levada de volta pro Mar Alto. O Rafael consegue ficar como herói, porque a mulher se sacrifica por ele, a que criou ele. Uhum. Dá o um tiro na própria cabeça com a arma na mão dele pra poder dizer que ele matou ela, pra ele crescer lá dentro e não ser descoberto. E a Joana é entregue pelo chefe da causa porque ela tá querendo derrubar o plano dele de explodir tudo. E aí, quando ela tá lá presa, lá toda humilhada lá, que ela tá apanhando, quem aparece pra dar aguinha pra ela? Um homem todo manco. Aí eu tô achando que era o filho do homem, que não tinha morrido. Você não achou, não, que era o garoto que ela deu o tiro? Porque eu não lembrava que era uma criança, eu pensei que era um adulto. Eu não lembro mais o que eu achava, mas eu tenho certeza que eu não imaginava que era Marco. Imaginava qualquer coisa. Menos que Marco tava vivo. Então o meu choque foi genuíno. Imaginava que era o Robocop. Eu achava que era, sei lá, qualquer coisa. Aí vem Marco, todo Mad Max e todo parafusado, e a gente vê um flashback dele que, apesar dele ter se fudido lá no Mar Alto e ter sido eliminado, porque ele foi eliminado, né? Podiam ter jogado ele do lado de fora todo arregaçado, né? Eles fizeram um tratamento da bacia dele ainda, porque foi bem na bacia que pegou, né? E aí botaram umas pernas... É um Álvares, né? Depois a gente vai descobrir que quem foi que fez esse negócio aí. Provavelmente foi Ney, né? E aí eles vão, tratam ele ainda antes de jogar ele pra fora de novo. E aí ele fica com duas pernas de ferro e andando torto, porque a cadeira dele é meio descompensada. E aí ele é o tipo bobão da milícia, sabe qual é? Virou o capacho. Ele consegue entrar, mas ele é sempre humilhado e sabe que os humilhados serão exaltados. Por que Joana ele se sujeita a isso? Isso é importante falar. Ele se sujeita a isso porque a gente tem a descoberta de que Marco tem um filho. Porque sempre quando você tem os Álvares todos, ele sempre tem um herdeiro. Tem que deixar um filho pra próxima geração. Só que como eles sempre passam ou morrem, né? Porque a gente também descobre esse plot que às vezes eles não passam, eles podem ter morrido, que não tem como a pessoa saber. Mas como saber, não volta, né? Como não volta, assume-se que eles passam. Esse filho é sempre criado pela empregada que fica lá na casa durante todas as gerações. Como o Marco foi o primeiro que não passou, ele teve que voltar. Só que aí ele voltou pra casa e aí não tinha condição de morar lá porque não tinha recurso, entendeu? Porque os recursos... Ele não tinha vergonha, ele tinha vergonha, ele não chega a entrar em casa. Ele vê o filho e fica assim, cara, a pressão, né? Porque, assim, o Marco é um personagem interessante porque ele é uma merda de pessoa, porque o meio dele fez ele ser uma merda de pessoa. Porque como todos eles passam, eles têm uma pressão muito grande pra serem os melhores, os mais ambiciosos, os mais não sei o quê. E aí ele voltou, não passou, ainda tá todo fudido. Aí ele pensa, que exemplo eu vou dar pro meu filho? Tipo, eu não passei, meu filho vai saber que eu não passei. Tipo, e ainda por cima eu vou ficar sendo um estorvo pra família. Então eu prefiro continuar fora, e eles achando que eu passei, e eu vou ficar aqui na milícia me humilhando. Entendi. Eu não lembrava desse pós. Eu achava que ele já tava lá por causa do filho, porque ele não tinha condição de... Não, ele não vai... ele não vai por causa do filho. Ele fica lá escondido, porque ele precisa continuar vivendo, mas ele não pode voltar pra casa. Até porque a gente descobre depois, né... Porque que ele não pode realmente voltar pra casa, né? Porque senão... Senão tipo, dá ruim. E aí ele fica com essa vergonha, assim. Tipo, ele é o único fracassado da família. E ele fica com medo de se prejudicar o filho dele. Então ele fica lá. E aí Joana começa a botar na cabeça dele a ideia de que ele tem que acabar com isso. Porque quem fudeu com ele foi o processo, não foram eles. Que ele ficou preso na porta. Foi por causa da nóia dele de ter que passar, de ter que fazer, de ter que acontecer. E aí, Marco acaba soltando Joana, enfrenta o dono da milícia, mata o cara, mata o cara e vira o dono da milícia. É isso aí. E enquanto isso, estão sabendo que vai ter um boicote no processo, que vão explodir o processo. Né? Que a outra lá, a queixuda lá e Marcela, descobriram a história de Ezequiel, mas não notaram que Michelle estava grampeada a temporada inteira, elas podiam ter ouvido e, né? Mas beleza. E aí eles ficam. O Marco resolve negociar com a comandante Marcela de ajudar com a sua milícia. Porque ele sabe que tem um plano, porque a Joana contou pra ele. Isso. Aí o jeito dele voltar pra casa dele por cima era como? Ele tomando a casa dele, falando: agora eu sou dono dessa porra, porque eu sou dono da milícia. E eu vou falar com a comandante e você ligado ao Maralto de algum jeito. Não, e aí o plot twist é, quando a comandante Marcela chega lá pra poder negociar com ele, a gente descobre que ela é ninguém menos que a mãe de Marco. Boom. Eu estava, durante a segunda temporada, isso eu me lembro, que a minha aposta era que a comandante Marcela, na verdade, era a mãe de Glória. Porque Glória passa a temporada toda nesse plot da barra de mamãe, né? Mas a mãe dela tava velha xingando ela. Como é que então, a mãe dela ia ter passado? Mas eu achava no início que a comandante Marcela era a mãe dela. Depois, quando você mostra a mãe... Porque eles mostram a mãe da Glória lá no episódio 7. Que é quando é o episódio dela, que tem Line, que é cantando, que tem o carnaval e tal. Que é um episódio legal também da temporada. Mas na metade da temporada inteira, eu não sabia quem era a mãe dela. Eu sabia que era uma mulher maluca que ficava botando coisa na cabeça dela. Entendeu? Então eu fico pensando, pô, será que a mãe da Glória não é a comandante Marcela? Porque ficava mostrando essa mulher, a gente sabia que essa mulher tinha tido um passado, sabia que ela tinha tido uma família, mas que ela... porque rola um flashback dela com a mulher do Ezequiel, isso, Zé Frankowiak, falando, olha, amiga, eu sei que você tá sentindo, eu também deixei um filho lá. Eu achava que era a mãe de Glória, só que quebrei a cara, porque Marcela é mãe de Marco. Eu nem achei que apareceu o filho dessa mulher. Eu falei, nem sabia se ela tá falando a verdade. Ela é tão mentirosa, ela é tão escrota, que pra mim ela tá fazendo minding games com a rebelde lá, a mulher de Ezequiel. E ela tava fingindo que era amiga deles e não era, porque essa mulher é muito escrota. Tipo assim, eu não confio nada nela. Quando eu descobri que era a mãe de Marco, eu falei assim, puta merda, Marco tá muito ferrado mesmo. Não é à toa que ele é todo cheio de probleminha. Uma mãe dessa, né, nem precisa de inimigo. E aí fica mó torta de climão, né? Porque, assim, ela vê ele todo fatiado lá e tal, mas ele tá tentando, né? Não, vamos negociar, não sei o quê. Ela ainda humilha ele mais um pouco e ele pede o que ele pede é a chance de participar do processo. Uhum. Ele, cara, ele não pede vantagem, ele pede só pra participar do processo. Uma segunda não é assim, chance, me coloca no Maralto. Ele pede uma segunda chance. Tipo, essa parada que eu acho muito foda no Marco. Por mais errado que ele faça as paradas dele, ele sempre acredita que ele vai conseguir fazer o negócio. Ele tá todo fudido, sem as duas pernas, com a bacia fudida. Mas ele não chega e pede assim, eu quero ganhar, pular à frente de todo mundo. Não, eu só quero a chance que eu vou provar que eu mereço. E ela isso fala, é legal, vou pensar no seu caso, vou pensar no seu caso, não sei o quê. E aí ele fica naquela esperança de que ele vai conseguir realmente entrar, mesmo com tudo contra ele, né? E Michelle e coisa começam a correr atrás da bomba, né? Que a bomba foi montada, o cara conseguiu, porque ele se livrou de Joana. E Joana volta, acaba matando o cara no sapo, né? O sapo vem e vai. E o Rafael ajuda ela. E aí o Fernando acaba sendo preso por militância. Que o Fernando fica no rádio gritando lá... O processo é fraude, tem que acabar essa merda. Primeiro a gente tira o Lula, depois tira a Dilma, depois tira... Aí tá lá, gritando loucamente pra tirar todo mundo. E falando que esteriliza todo mundo, um absurdo, isso tem que acabar. Chega de processo. E aí Glória, revoltadíssima, que fala assim, você tá com inveja, porque você não passou... Cara, eu ia ficar muito puta, porque eu passei, essa filha da puta ficou falando, minha cara não passou. Você vai à merda, garoto. E aí, ele cria a maior revolução, acaba sendo preso. Uhum. E aí, graças a ele ser preso, ele tá infiltrado na clã agora, dentro do Prosexo. E aí, lá de dentro, eles têm que arrumar um jeito, porque eles descobrem que precisam acabar com a gravação do nome de todo mundo. Tipo assim, sem a identidade, porque quando a mulher de Rafael tá fazendo, que eles vão lá pra capital pra poder ver se o chip da pessoa tá ok pro processo. Isso. Tanto que tem esse plot do chip na primeira temporada que é Rafael roubou do irmão, né? Que o nome dele é Thiago, não é Rafael. Bom. É, inclusive o irmão dele que foi roubado aparece lá, né? Com o chip de Luiz Carlos, que também não é o nome dele. Que o nome dele é Rafael. E a gente descobre que Rafael é Thiago. E aí a mulher dele acaba deixando ele entrar no processo como Luiz Carlos, pra depois se arrepender amargamente, né? Parabéns. Família, né? Fernando fala assim, se a gente deletar tudo, porque não precisa do chip. Tanto que ela tira o chip, joga fora e bota outro no lugar. As informações estão no... estão na nuvem. Então, se você deletar todos os nomes, todas as idades, não tem como fazer o processo. E aí? Porque como é que vai saber quem já fez, quem não fez, a idade de quem e aí? E aí eles resolvem fazer isso pra acabar com o processo em vez de explodir. E aí tem que ter Michele e Joana tirando a bomba do homem do lugar, né? Que é quando o Lineker tá cantando. Fernando vai preso, aí ele vai ser a pessoa que tá dentro do processo que vai apagar, deletar o de lá. Enquanto isso, Marco e Michele voltam pro Maralto pra poder deletar o de lá, né? Não é isso? E é isso mesmo. Que a Michele acaba se entregando, falando assim, ó, peguei a bomba. Eu quero mostrar que eu tô do lado de vocês. Ezequiel me forçou, não sei o quê. Só que o comandante Marcelo não é otária. Manda ela de volta, mas deixa ela, né, presa lá pra sofrer lavagem cerebral com queixudinha. Uhum. Cara, queixudinha, que saudade, né? Uma saudade. Nossa, odeio essa mulher. Atriz maravilhosa, gente, que era apaixonada por Ezequiel, né? Ezequiel e entregou Ezequiel assim, em dois segundos. Esse romance maravilhoso entre queixudinha e Ezequiel que nunca aconteceu. Saudade do que a gente, nossa, não viveu, né? Né? E aí tem todo esse plot mega evil de que tem que deletar o HD lá no Maralto e deletar o HD aqui ao mesmo tempo, porque senão um vai avisar o outro. Na Machine, tem o plot da Machine. Aí tem um mesão todo cheio de LED, assim, uma parada, que aí a pessoa tem que desligar ao mesmo tempo. Tem umas paradas muito loucas. E aí, nesse meio tempo que Michele vai pra lá, a gente não pode esquecer que Michele fica puta revolts, consegue zerar a máquina que apaga a mente. Uhum. Que apagou a mente, inclusive, daquela menina da primeira temporada. Qual era o nome dela? Maravilhosa, que brigava com Ezequiel. Sei quem Aline. É. Aline, saudade, quero parar, mas não consigo. O quê? Ela ficou mesmo, Aline, do quero parar, não consigo. Cortaram o cabelo dela e no final ela ainda tá ajudando Michele. Tu viu que ela fez assim com o olhar mega evil? Uhum. Aline tem que voltar, gente. Eu quero a volta de Aline. Eu acho que a Aline vai ser o grande estopim da quarta temporada, porque ela vai trair o Maralto de dentro do Maralto. Vai ajudar a Concha. Sem cérebro, ela vai trair o Maralto. Uhum. E só falta Ezequiel ter feito um plano com a Aline, que na verdade fingiu que teve a mente deletada pra quê? Porque não, sabe não como duvido, que era. Não duvido. Ezequiel virou, chegou no vídeo dela e botou assim, ó. Pega a serra, corte o cabo do coletor. Adoro. Pega a serra, corte o cabo do coletor. E aí, Michele vai e fica puta revolta, consegue dar um tapa na cara de queixuda que fica sem os dentes lá, tudo. E vai lá no coisa, dá um tiro, salva o irmão. Pra quê? Aí ela descobre aqui, né, que o irmão matou realmente o cara, né? Pra poder manter a história do casal fundador, heteronormativo, uhum, e esconder a morte de Maria Flor. E aí Michele pega o colar de Maria Flor, que ainda está morta no banheiro, só a caveirinha. Uhum. E ela fala assim, ah é? Então eu vou fazer Maria Flor acontecer. Tranca o irmão lá e bora. Que as coisas vão acontecer, porque foi o que eu tava falando com a Amanda quando a gente tava assistindo. Teve dois episódios que Michele e Joana estavam presas, que foi assim, a gente sabia que nada ia acontecer. Porque Fernando e Rafael, sem condição, gente, eles não conseguem resolver nada. Eles são muito ruins, eles são... E quando o Marco liga no rádio pro Fernando? E aí, quem tá aí? Não sei o quê? Vai se foder, hein? A gente pegou a Joana, não sei o quê. Aí depois a Joana fala com ele. Aí, Fernando, porra aí, esse rádio é muito estranho aí. Pô, pega até fantasma, viu? O Marco. Aí, garoto, parece ser burro, era o Marco mesmo, pô. Cara, então, mas eu acho que é isso que me irritava no Fernando. Ele era muito burro. Ele fez todo. Ele passou a temporada inteira treinando as pessoas pro processo. Ele fazia, acontecia, botava uma banca. Chegava na hora de resolver as paradas, ele emburrecia, sabe? Ele foi assim: Michelle, porra! Ele é inteligente, mas ele é, como é que é? Naive, né? Ele é muito inocente. Tipo assim, ao mesmo tempo que ele é muito inteligente, ele é muito acredita em qualquer coisa. E até porque, entendeu? Nessa temporada, inclusive, a gente é revelado pra gente o plot Mega Evil de Glória, né? Que, na verdade, Fernando ficou, que vi, ficou, cadeirinha, ficou cadeirinha por causa de Glória, né? Tem o plot da, história. Porque assim, tem o plot maravilhoso de que a gente descobre. Essa temporada como... tem muita coisa. Essa temporada tem muita coisa, gente. Como Fernando ficou na cadeira de roda, porque Glória é essa personagem que não se perdoa por causa de mamãe, né? Que mamãe humilhava ela, fazia bullying. Que estava ela era certa, a gente descobre, né? Depois. E que a mãe fez feio pouco. A mãe da Glória, inclusive, nunca errou. Nunca critiquei esse cristal. Queria de volta, inclusive. E aí, Glória era essa pessoa muito mega evil, gostava de brincar com o Fernando. Na de beirinha de processo na beirinha do muro, né? E aí, Fernando, um dia, muito serelepe, muito faceiro, com suas duas pernas funcionando ainda, resolve fazer a brincadeira com Glória e pisa em falso e morre. Mentira. Só cai, quebra as costelas. Cai numa telha de amianto, viado. Como isso aconteceu? Sim. Que ele quebrou as costelas. Entendi. É muito fake, gente. De 2 metros que ele cai. Ele não cai nem no chão, ele cai num outro andar assim. Ai, nossa. Mas aí a gente descobre. E o pior, ainda tem um plot twist: que Fernando sabia que a mãe de Glória tinha contado que ela tinha feito de propor, mas Fernando falou assim: não, só não deu tempo dela me avisar. Ela é me avisar, ela é minha amiga. Uhum. Aí ela: então você me perdoa? Não, eu nunca te culpei. Caralho, Fernando. Preguiça, cara, do Fernando. E aí tem o plot de Fernando. E nesse episódio também, não, de Glória. E logo depois disso. Não, e logo depois disso, ela vai lá e começa a culpar o Fernando por um monte de coisa. Tipo assim, se eu não passar no processo, eu me ferrar, porque você me tá metido com a causa, você não vale nada. Será que o cara acabou de perdoar ela de ter aleijado ele? Tipo assim. Gente. E ela fica assim, porque o seu pai tá certo, vai pra igreja, não sei o quê, vai pro inferno, blá blá blá. Nanã. Jesus Cristo, só Jesus salva. Jesus do Mar Alto, Ezequiel é Deus e comandante Marcelo na Terra. E eu, caraca, garota, para de ser escrota. Aí vai embora. Que Glória, na boa. Glória tem Glória tem problemas graves. E aí, vamos pro plot final, que aí que é quando ela vai levar comidinha pro coisa e o menino acha que foi Glória que entregou ele, né? Fernando. E na verdade foi papai, né? Que eu já sabia desde o início que tinha sido papai, né? Aquela pessoa maravilhosa, pai de Fernando, né? Que pastor bom. E nessa reta final tem o episódio que, pra mim, foi um episódio que me chocou, assim. Não me chocou, né? Mas, tipo, fiquei mal. Eu nem gosto de Fernando, mas é o episódio quando ele volta lá pro continente. Eu acho que não ganho o episódio 9, é mais pro final. Que é quando ele chega e a galera da igreja do pai dele espanca ele. Porque, ele tá falando mal do Mar Alto. E aí o pessoal começa: cala sua boca, você tá falando não sei o quê. Tá usando vermelho, seu petista, sai daqui, não sei o que lá. E aí espancam ele, batem. E aí eu falei: caralho, mais uma vez a série jogando na nossa cara. Como o povo é manipulável, como o povo é manipulável. E como essa santidade é falsa, né? Porque como é? Muito de bem, mas bate em cadeirante, né? Família tradicional brasileira. Não consegue brasileira ouvir nada aí, contra o que. Né? Você fala um negócio contra, você tem que apanhar, né? Tem que morrer. Você não pode ter uma opinião contrária, ou então, contrária. Tipo, não pode não acreditar no que eu acredito, né? Nessa igreja maravilhosa que salva todo mundo, só que não. Entendeu? É foda. Esse episódio é bem foda mesmo. Mas aí a gente chega no final, né, Erika? Porque também a gente vai falar que vai falando da temporada 2 horas e a gente não vai chegar no final. Mas agora também já tá no final. É, que aí que chega a hora que Marco já tá também lá dentro do processo, porque ele tá ajudando. Rafael conseguiu botar Joana dentro do negócio lá, pra poder. Dentro da geladeira de vitamina C, pra poder ajudar Fernando a alcançar o HD. E Fernando já tá com um anelzinho, que o anel solta todo mundo, né? Quem libera o anel, junto com um bêbado maravilhoso que fica na sala dele. E enquanto isso, o Rafael vai pro Mar Alto pra poder cuidar do outro HD. Só que quando ele chega lá, já tá Michelle como? Correndo pra lá e pra cá, aprontando meio umas confusões. E aí começa essa história deles tentarem apagar os HD Concha, que é um HD de DNA. Uhum. E aí, Marco começa a caçar a Joana na sala de espelho que Michelle fez. Os dois são burros, então eles ficam presos. E Joana não consegue fazer a parada, né? De alcançar o HD. Joana é essa pessoa que... Ela tem sempre as melhores cenas desses momentos decisivos. Na primeira temporada, ela teve uma sequência muito boa também de ação de fuga, né? Quando ela é expulsa do Mar Alto, é sensacional. Nessa sequência dela tentando destruir a bomba lá, do HD, da parada do colarzinho lá da Maria Flor que Michelle pega. E na terceira temporada, a sequência de ação dela maravilhosa com o Jardrone, né? Então, assim, cristal da cena de ação. Queres Lara Croft? Uhum. Velozes e Furiosos, chama ela. Vem. E aí ela fica presa lá, os dois burros ficam presos no negócio. Fernando tem que dar o jeito, né? E aí Fernando, como descobre que o negócio é de DNA, aí tá vendo, Fernando é inteligente. Como ele, sem querer, suja com o pano da cadeira, a água contamina, e 10% do HD contaminado. Aí ele, já sei o que eu vou fazer. Em vez dele enfiar aquele pano sujo, depois tirar, esfregar no chão, botar o pano de novo, esfregar na bunda, botar ela de novo. Não, ele resolve cortar os pulsos. Gente. Por que cortar os pulsos? Gente, era só ele pegar o pano e sujando o pano e enfiando lá dentro da água de novo, gente. Muito bom, muito bom. Ai, meu Deus do céu. Até porque o sangue humano tem água, né? Então, tipo, a chance de... com sujeira do chão ia ser muito mais rápido. Ai, meu Deus. Aí Fernando corta os pulsos todo. E aí começa a jogar água, consegue acabar com a memory card lá da capital. Da capital não, do continente. Uhum. Enquanto isso, Rafael está lá, completamente perdido, sem conseguir abrir uma porta. Né? Porque Rafael é esse tipo de pessoa que não sabe o que está fazendo da vida. A gente vai descobrir na terceira temporada que, inclusive, ele realmente não sabe mesmo o que está fazendo de sua vida. Mas eu achei coerente. Outras pessoas estão fazendo da vida dele algo e ele não sabe. E assim, Michelle aparece lá como? Toda popozuda, vou fazer, vai acontecer, deixa comigo, abre a porta, abre tudo, não sei o que, não sei o que lá. E aí ela dá o golpe em Rafael, que na verdade ela pega as informações todas em vez de deletar. Ela deleta do servidor, mas ela fica com uma cópia de tudo. E aí ela negocia com Zezé Mota, que ela fala pra Queixinho, Queixinho, deixa entrar, quero falar com Zineide, como é que é o nome de Zezé Mota? Esqueço. Nair. Zezé Mota. Nair Belo. Acho que é Nair Belo. Aí vai lá, quero falar. Aí a outra que tava há 3 minutos caçando ela loucamente, queria matar, tá bom, vou levar. Aí leva lá, olha, processo só vai acontecer se eu der informação, quem tá criptografado e tal, não sei o que e tal. Se você me der isso, que não mostra o que é, eu te dou. Beleza. E aí ela volta lá pro continente e o plot twist é que, né, não teve o processo, tá maior confusão lá, que não tá tendo processo. Ai, menina, revolução da trans, viado. Amo. Na porta do processo, no Guanabara. Viado. É muito Guanabara bom, porque eles invadem o Mar Alto. Hã? E aí o comandante, ela fala assim, taca tiro nesses, não, petralha. Mar Alto não, é a seleção lá, é a seleção no continente. Aquilo é onde o Fernando saiu, girando, foi embora lá no final da primeira temporada. Aquela área é onde fica o pessoal do processo pra fazer o processo lá no continente. Tanto que quando você abre o portão, é verdade, você vê aquele... Tô pedreira. Tô muito louco. É verdade. A pedreira do Jaspion tá lá atrás. Sim, eles estão na filial do Mar Alto. Na filial do Mar Alto no continente, é isso aí. Isso. Tá certo. Porque aí o processo tem. O início do processo tem que ser interrompido. E aí a Glória, né? Como sempre, muito revolucionária, muito Joana Dark, né? Começa a gritar falando. Glória nada, gente... Ariel, né? Porque Glória então, fica assim, agora, gente, vamos fazer o quê? Aí, Ariel, vamos quebrar tudo, vamos invadir essa porra. Aí pronto, aí Glória pira. Porque Glória é assim. A Glória, ela é aquela pessoa que ela fica esperando uma pontinha de oportunidade pra poder revelar a verdadeira face. E aí, como o processo foi interrompido e a galera tava lá, era a oportunidade da vida, todo mundo fala, ah, a gente só tem 20 anos agora, no que vem, se a gente não. Se o processo for cancelado, a gente não vai poder fazer, porque a gente já vai estar mais velho, etc, blá blá blá. E a galera fala assim, cara, vamos quebrar tudo. Porra, aí vira aniversário Guanabara. E eles não vão continuar. Levanta o portão na marra. E aí a galera começa a tacar lixeira, levantar portão, quebrar as coisas, e a comandante Marcela vira e fala assim, metralha esses filha da puta todo, maconheiro, tô aqui badernista, quebrando nosso prédio, pode tacar tiro. E aí, nesse meio tempo, tem o desenvolvimento do plot de Michelle fazendo um acordo com o Zezé Mota, né, e com o pessoal. No início ela só tenta conter, né. Porque ela fala assim, o processo vai ser realizado, só vai ser mais tarde, a gente calma, que deu um probleminha aqui no sistema, caiu. Pera aí, o Windows travou rapidão, gente, segura aí. É, quando o pôr do sol vier, tudo vai se recuperar, só um minutinho aí. E aí o pessoal fica esperando, quando dá o pôr do sol, pronto, Ariel fica como? Louca do cu de novo, começa a querer revolucionar e fala que vai atirar. E aí é nessa hora que Michelle tá negociando com o Zezé, que fala assim, ó, pare... Já estamos com os dados aqui, vai começar o processo seletivo Enem 105. Corre, porra! Voltou a luz, caralho! E aí começa o processo, e aí tem o final da temporada, que é Michelle com o cordãozinho de Maria Flor, chegando pra Fernando, falando, Fernando, então, queria te contar uma coisa. Aí, Fernando, o quê? O quê? Aí fala assim, então, tô aqui, ó, com esse negócio, essa tecnologia muito maneira, e eu vou poder construir um lugar maravilhoso que vai aceitar todo mundo, entendeu? É um lugar inclusivo. Aí, Fernando, você não destruiu os dados, que absurdo, meu Deus do céu. Você é um monstro. Você traiu a gente. Eu precisava fazer isso, Fernando, porque se eu destruísse, a gente não ia ter nenhuma moeda de troca, e eu quero construir um lugar igualitário pra todos. Mas eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de você do meu lado. Porque você vem comigo. É a bússola moral da parada do Glee Club. Você é a cola do Glee Club, Fernando. Então, sem você, isso não vai dar certo. Você vem comigo, Fernando? Fernando bota a mão dela e fala assim, vamos fechar. E não, aí... termina, ele não bota a mão. Termina ela com a mão esticada pra ele, ele olhando pra cara dela e os drones passando, levando as paradas pra poder fazer a concha. Ele não aceita? Achei que ele tivesse aceitado, não lembrava. Não, fica um suspense. Fica um suspense, assim, tipo, ela estica a mão pra ele, aí ele fica olhando pra ela, mas não mostra se ele apertou a mão dela ou não. E aí, enquanto isso, Joana tá se sentindo traída de novo, porque ajudou Michelle mais uma vez. Sapatão tenta consolar e aí, né? Também é mandado embora. Mais uma vez, e Michelle mais uma vez traiu a confiança de Joana, não destruindo os dados e criando o próprio, entre aspas, o mar alto pessoal dela. E aí a gente começa a terceira temporada com esse plot maravilhoso. Para. Gente, essa conversa ficou enorme e a gente ainda tem uma hora e pouco de conversa só sobre a terceira temporada de 3%. E como eu acho que não devo cortar nada, tem que ficar tudo inteirinho bonitinho, porque ficou bem legal, tem uma conversa bem interessante pro final, então vamos manter assim. Eu vou lançar essa primeira parte e semana que vem eu lanço a parte 2, para completar toda a jornada de 3% até agora. Obrigada e um abraço a todos e um abraço especial aos padrinhos Marcel Faia e ao Glauber Rocha, nosso novo padrinho, que vai ser agradecido no final desse podcast, mas como o podcast não chegou ao final, então ainda não deu tempo. Então, Glauber, não esqueci de você, seu agradecimento estará no final desse podcast. Que, na verdade, é outro podcast. Ah, vocês entenderam. Valeu, gente. Tchau. Até a próxima. Sigam @ericsmalltalk. Sigam Bin Erica. No PicPay também. E @mendiaguiar. E @generalzod, nosso convidado de hoje. E vou deixar os links aí da primeira e da segunda temporada comentadas nos seriadores e no logado para quem quiser já se empolgar e querer viajar nessa emoção. Até a próxima parte. Valeu. Tchau.